Algumas coisas a gente faz por obrigação, né? Por exemplo, estudar biologia na escola, para mim, química, física. Na minha época era ciências, não sei se mudou agora, né? Se é outros nomes. Isso para mim tinha que fazer, não tem jeito, né? Tá lá, tem que estudar, né? Vamos lá. Estudei. Se você me perguntar, eu não lembro nada. Aquela história do xizinho, do x, do y, do azão, azinho. Eu só sei que tinha aquilo, mas não me pergunta que eu não sei nada daquele negócio. Se marcar, eu não sei mais nem o que é fotossíntese. Não sei nada mais daquilo. Matemática, sempre detestei matemática. Tem algumas matérias que eu não sei como que eu consegui passar nelas na minha vida. Não sei como é que eu estou aqui hoje. com o ensino fundamental e o... Era colégio na minha época, né? Colegial, como que chama agora? Ensino médio, né? Ensino médio. Não sei como que eu passei por aquilo. Mas educação física, eu fazia com prazer. A gente contava os dias da... Os homens são assim, não são? Não é assim? Ainda mais quando a gente pegava, porque, não sei vocês, né? Mas sempre tem aquele professor que quer ficar ensinando fundamento. Vamos ter aulinhas de fundamentos hoje do basquete, vamos ter não sei o quê. E era um saco aquilo, né? Mas o professor legal era aquele que chegava, largava a bola na quadra e se vira aí, molecada, né? Esse era o melhor professor de educação física. Você ficava todo arrebentado depois da educação física, 2 dias depois da educação física, todo sujo. Mas fazia aquilo com prazer, né? A gente tem o futebol aqui no depois, tá depois da rede ainda, mesmo horário? Não precisa, você percebeu que não precisa dar esse tipo de aviso aqui na igreja? A gente avisa 250 vezes. Seminário de adoração na sexta-feira, né? Mas o futebol não precisa nem avisar. Futebol as pessoas procuram saber. Quando que é o futebol na igreja? Né? O cara tá lá. O cara joga como se estivesse na final de Copa do Mundo. O cara fica arrebentado no dia seguinte. Mas por que que ele tá lá? Diga assim comigo, por prazer. Tem uns que tem tanto prazer naquilo lá à noite que nem vem, né, no domingo de manhã. De fato, gente, olha aqui pra mim. Algumas coisas na vida a gente faz por obrigação. Outras a gente faz porque gosta, né? Tinha dia que eu não queria ir pra escola, não, mas eu não vou mentir que eu gostava. Por causa dos amigos, né? Algumas matérias que você gosta. Eu gostava... uma matéria que eu era mais fã, assim, era gramática. Eu gosto muito de gramática. É por isso que eu não ligo muito para Facebook. Porque ou você vai emburrecendo, ou você fica revoltado com aquelas coisas que você lê. Então, você vai melhor deixar de lado, né? A pessoa escrever certeza com S, assim. S nos dois lugares, né? No lugar do C e no lugar do Z. Ansioso com C. Esse tipo de coisa, né? Porque eu gosto muito de gramática, né? Mas eu dizer pra você assim que era o meu prazer, que eu passaria o dia respondendo questões de gramática? Não, eu só gostava. Mas o que eu tinha prazer mesmo na época de escola era de jogar bola. Com certeza muitos de vocês aqui também viveram isso, né? Hã? É. Não, falando assim não dá pra acreditar muito, né? Eu fazia futebol de salão, tudo. Era meio armador, menina. Só que eu não... É igual biologia. Não põe a bola no meu pé que eu não sei fazer mais nada. Eu sou um bom assistidor de futebol hoje. Nem no videogame eu me atrevo. Os caras estão jogando lá, eu fico só vendo. Pau comer. Né? Eu tenho prazer hoje. Prazer em assistir futebol. Porque jogar eu não sei mais, né? Tem algumas coisas que a gente faz por obrigação. Vocês estão entendendo? Tem coisa que a gente gosta de fazer. Mas tem coisa que a gente faz questão, porque a gente tem prazer nisso. E eu penso que assim deve ser o ministério. Porque se não for isso, não tem muita razão de você estar aqui. Ou os casados aqui, vocês casaram por obrigação? O pai, a mãe, o pastor mandou você casar? Pode ser que ele mandou casar depois que você estava gostando da pessoa, isso com certeza. Porque o pastor Ronaldo aqui é o nosso Santo Antônio, né? Dos crentes. 3 meses, né? 6 meses. Acho que foi assim com você, né, Bruno? Ele deu prazo pra você também? Porque ele geralmente dá prazo pra todo mundo aqui, né? É, por ele, amanhã. E eu concordo, eu acho que é por aí mesmo. Melhor casar do que viver abrasado. É o que a palavra diz, né? Mas você casa por quê? Você casa porque você tem prazer, você quer estar o tempo todo junto. Eu lembro de ligação, porque nesse ponto eu tive mais prejuízo do que vocês, né? Vocês falam, e hoje ainda tem a internet que ajuda, né? Mas na época a internet era do tempo do... Né? Conexão de escada, tinha que ligar depois da meia-noite, né? Para ser pulso único. Feriado, sábado, domingo. Não dava para... Esquece esse negócio de falar, era só teclado mesmo, não tinha conexão suficiente para isso. A gente tinha o recurso do telefone e das cartas, né? E aí a gente falava no telefone e teve já algumas vezes deu do meu salário e todo na conta de telefone, porque chegava a conta em casa, meu pai falava: "Ó, eu não vou pagar isso, você se vira." Uma ligação de 30, 40 reais, uma ligação. E aí, né, ficava lá. Mas por que a gente faz isso no namoro? É por prazer, porque você faz questão de estar junto. Gente, eu não entendo um ministro de música, de louvor, de dança, que você tem que ficar empurrando para ele vir. Eu não entendo. Por que insistir nisso? Vocês já perceberam, né, que eu não fico mais insistindo com ninguém? Que eu não fico mais... Veio um agora aqui antes de começar aqui. Ah, você me libera, tal? Beleza, tá liberado. Agora, a minha orientação para os líderes aqui tem sido essa, né? Marlon, Neto, Charles, a gente deixou bem claro. Quem não tem comprometimento aqui, não tá sempre aqui, não vai ministrar mesmo. Não vai ministrar. Porque seria até injusto, né? Alguns pagando o preço, o outro tira umas férias, volta, vem um dia, falta três, e depois vai subir para ministrar o quê? E os outros que estão pagando o preço, né? Vocês estão me entendendo? Porque é uma questão de aliança. E na aliança a gente vem com todo o pacote. Amém? Temos que ter prazer no que a gente faz. Amém, gente? Eu não sei vocês, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de assistir um jogo do Timão. Mas o que me dá prazer mesmo na vida, isso realmente me dá prazer, é ministrar. Ministrar não é estar com o churi na mão, não. Ministrar adoração ao Senhor. Se você é um ministro de palco, né? Ele está muito longe ainda do entendimento de ministério. Se o ministério, olha aqui para mim, se o ministério não nascer lá, não for forjado dentro do seu quarto, se Jesus não estiver lá dentro do seu quarto recebendo a sua adoração, não é aqui no espaço de 40 minutos que isso vai acontecer. Você acha que Jesus é bobo? Ah, tadinho, né? Ele passou a semana inteira sem falar comigo, né? Mas agora ele está lá dando uma expressão de amor. Não, isso aqui, em muitos casos, é uma expressão de exibicionismo dos meus talentos, dos meus dons, da minha capacidade para as pessoas. Mas quem tem aliança com o Senhor, ministra dentro do seu quarto. É lá que o seu ministério nasce e se desenvolve. E meu querido, olha aqui para mim, todos, desde o camarada que fica lá atrás até quem ministra aqui com o microfone na mão, quem dança, quem toca, todos. Se o seu ministério não está sendo desenvolvido dentro do seu quarto, por favor, não suba aqui. Por favor. Porque a única coisa que você vai fazer aqui é barulho. E não adianta você me dizer assim: "Nossa, mas as pessoas choraram quando eu cantei." Isso não é um sinônimo de ministério de sucesso. A gente poderia chamar um cantor secular para subir aqui e emocionar as pessoas também. A gente poderia colocar músicos melhores aqui. Todo respeito a nós, músicos, né? Mas tem muito músico melhor do que a gente. A gente poderia colocar dançarinos excelentes aqui. Ontem o Fê foi com as meninas lá, com a Raquel, com a Sinara, numa apresentação de balé em São Paulo. E aí a Raquel chegou falando pra mim, né? Que perfeição, que excelência nos movimentos. Não só nos movimentos, né? Mas toda a estrutura do Teatro Municipal lá de São Paulo. Mas e aí? E a unção que quebra o jugo? E a unção que faz com que a pessoa seja seja liberta no momento do louvor. E o profetizar, quando você fala da vida da pessoa sem ela saber. Deus usando a sua boca aqui. Nós estamos emocionando as pessoas ou nós estamos tocando o espírito delas? Porque o nosso objetivo aqui é esse, né? Igreja, até onde se sabe, não tem nada a ver com alma. É uma vida espiritual. Adianta a pessoa chorar aqui, mas sem convicção de pecados, sem convicção de arrependimento, sem mudança de vida. É mais ou menos igual aquelas reuniões, não sei se você já participou, já participei de muitas reuniões hiper mega blaster pentecostais, né? Em que a pessoa rodopia, pula, sobe na parede, cai no chão e levanta igualzinho. Uma vez uma frase de um pastor que marcou minha vida. Um pastor batista tradicional. Eu tive o privilégio de pregar na igreja dele, lá em Goiânia. Primeira batista de Campinas. Não é o Campinas daqui, né? Tem Campinas lá em Goiânia também. E eu desenvolvi uma boa amizade com aquele pastor. E uma vez nós falamos sobre manifestações do Espírito Santo. E ali eu ouvi uma frase de um homem sensato, né? Mas ao mesmo tempo dentro de mim eu fiquei pensando, sabe de nada, inocente. Ele não sabe das peripécias dos crentes pentecostais, né? Tem muito mais do que isso. Mas ele falou para mim assim: se eu ver um crente caindo, eu não tenho problemas com isso. Se eu ver um crente caindo no poder, como as pessoas falam, mas se ele levantar diferente do que ele caiu, se ele levantar uma pessoa mais santa, se levantar uma pessoa amando os perdidos, se ele se levantar mais apaixonado por Jesus, se ele levantar e se tornar um homem de oração, se ele se levantar e se tornar um homem da palavra, se ele se levantar e ter o caráter dele transformado, eu acredito que isso foi de Deus. Agora, um crente que cai no chão, que tomba, que rodopia, que treme, que dá piripaque, que ri, mas ele sai daqui e continua a mesma coisa? Isso foi manifestação de Deus ou isso foi coisa da alma dele? E entenda, gente, que essas manifestações, muitas delas a gente vê na igreja, né? Inclusive a pastora agora no seminário enfatizou muito isso, a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito, ela sempre tem um fim proveitoso. Não é carne, não é alma. E mais, o Espírito profético, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, quando nós andamos na manifestação do Espírito Santo, quando Deus se move no nosso meio, é mudança espiritual que tem que acontecer. Vocês concordam comigo? Faz sentido haverem manifestações diversas e as pessoas continuarem do mesmo jeito? Faz algum sentido isso? Nossa, eu nunca dancei tanto na minha vida, na presença de Deus. Mas se isso foi de fato adoração em espírito e em verdade, isso com certeza mudou algo em você, espiritualmente falando. Isso realmente tem que ter feito algo no seu espírito. Por exemplo, nós temos um texto em que dizem que Davi dançou com todas as forças diante do Senhor, né? E aquilo marcou uma geração inteira. Quando vocês estavam aqui na ministração, nós falamos que Davi instituiu o cântico e as músicas no sacerdócio, no tabernáculo. Quando estavam aqui, nós falamos do projeto todo do tabernáculo, mas até Davi não tinha nada disso. Mas por causa desse coração adorador de Davi, Davi mudou algo na história. Vocês estão me entendendo? Nessa adoração eu creio. Mas nós precisamos, gente, aprender a ter prazer. Prazer no ministério. Amém? Vamos lá. Diga assim comigo: eu dou prioridade porque eu tenho prazer. Alguém lê para mim Salmos 16, 3, por favor. Salmos 16, 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é interessante. Tem alguma versão que fala, ao invés de fiéis, fala santos? Lê pra gente aí, por favor. Olha que interessante. Davi dizendo aqui em Salmos, aonde estava todo o prazer dele? Nos santos. E é por isso que eu disse alguns momentos atrás aqui. Não tem como nós dizermos que somos comprometidos com o ministério, que nós amamos o ministério, mas o nosso prazer não está todo em estar aqui, em estar uns com os outros, em servir uns aos outros, em ministrar ao Senhor. Eu sei que eu tenho sido exaustivo aqui com vocês. Nós já vamos aqui para talvez 7, 8 semanas, né? Não, acho um pouco menos. Se eu não estou enganado, essa aqui é a 6ª ministração, né? Que tem um. 6ª? É que a gente teve. Na verdade, são 5, né? Que uma a gente fez em duas partes. Né? Eu sei que eu tenho sido exaustivo porque eu estou batendo em algumas teclas aqui. E porque a nossa ideia é que isso que está sendo ministrado aqui seja um início, seja um ponto inicial para todos que forem chegando no ministério. Porque esse horário aqui nós deveríamos estar ensaiando, né? E não só ensaiando, mas ministrando ao Senhor juntos aqui. Nós vamos chegar nessa parte, né? Nós já vamos chegar nessa parte. Mas você percebe o quanto que a gente ainda emperra? Não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu. O quanto que a gente emperra? Porque as pessoas não estão aqui nem para serem ministradas ainda. Quanto mais para ministrar. Se nós estamos derrapando ainda no comprometimento, simplesmente na presença, imagina no resto. Eu quero chegar, gente, a pontos mais profundos com vocês. Tem muitas coisas que eu quero ministrar com vocês, que nós vamos viajar longe aqui. E eu sei que isso aqui, para alguns de vocês, é o beabá. É o básico, é o jardim da infância. Mas, infelizmente, muitos aqui têm conhecimento de todas essas coisas, mas não levam o ministério como uma prioridade. Aí como que eu passo com vocês para um ponto adiante? Vocês estão me entendendo? Minha oração, gente, é que esse salmo seja a nossa verdade. Porque eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje não é. Não é uma verdade no nosso ministério. Nossa, eu tenho todo o prazer em estar com os irmãos juntos, ministrando ao Senhor. Não, eu tenho um compromisso, né, com a igreja. Eu tenho um compromisso com o ministério. Ok. Mas o meu desejo é que a gente chegue nessa verdade. Vocês concordam que é um passo mais adiante? Por exemplo, dentro de um casamento, você entra numa rotina, né? Mas quando você procura caminhar dentro da palavra, e nós vamos falar aqui do último ponto, que é exatamente isso, você desenvolve uma coisa legal no casamento. Nós vamos falar disso exatamente agora. Mas antes da gente fechar essa parte do prazer, eu queria só destacar uma última coisinha com você. Tem momentos, eu já vivi esses momentos dentro do ministério, em que às vezes as dificuldades são tantas, em que você perde um pouco o prazer. Você se vê fazendo na obrigação. E eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas eu já vivi uma crise nessa área, né? Acho que não uma só. Mas em que você se pega fazendo as coisas no automático na igreja. Alguém já viveu algo parecido? Aí você olha para trás e fala, nossa, eu fazia com tanto prazer. Fazia questão de estar lá. No início da igreja, aqui, quando a gente estava em outro salão, né? A coisa mais normal era a gente dormir na igreja. Teve dias da gente pegar aquelas cadeiras. Olha aquelas cadeiras que tem lá embaixo que a gente faz a cantina, né? Porque na época lá tinha muita barata à noite, né? E é ruim você dormir e as baratas passar por cima do seu rosto, passar por cima de você, né? Não sei quando você já tiver essa experiência agradável. Eu já tive. E, né, imagina, você tá de short assim, você sente um negócio andando em você. As mulheres arrepiam só de lembrar isso, né? Mas a igreja tinha muita, né? Aqui tem menos, né? Mas é um pouco de época, né? Mas lá, principalmente naquela primeira, não sei quem que faz parte ainda, lá daquela... Lá na rotatória em Itaquá, né? Ali tinha muita barata. Aí a gente colocava as mesas e dormia em cima, era o nosso colchão, né? Tinha época que não tinha alarme, não tinha tranca direito, a gente era os guardiões do templo. Aqui, quando ainda estava para... Ainda estava tudo aberto aqui, não tinha essa parte de cima, né? A gente dormia bem nessa... Sabe quando vocês descem aqui e tem essa salinha bem embaixo da escada ali, que guarda os produtos de limpeza? A gente dormia ali. Eu, André e... Eu não dormia porque tinha que dormir, não fazia essas coisas porque tinha que fazer. Fazia porque tem prazer nessas coisas. Mas a gente vai caminhando no ministério, e aí o negócio vai arrochando, você começa a ter desavença com alguns, começa a tomar umas catracadas, né, da liderança, começa a ter algumas frustrações com liderados, e aí sem você perceber, o prazer vai escapando. E você vai simplesmente indo porque tem que ir, né? Deus sabe do meu coração. Eu sempre fiz com muito amor, mas muitas vezes o nível da paixão estava assim, igual a água, o nível da água esses dias, né, em São Paulo. E o Senhor falou uma coisa muito séria comigo. Eu não queria sair desse assunto aqui de prazer sem falar isso para vocês hoje. Olha aqui para mim. É a vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de louvor e adoração, que vai manter essa chama da paixão, do prazer acesa. Você entendeu isso? É só isso. Por exemplo, muitas pessoas tentam manter acesa a chama através da comunhão. Talvez é o que mais acontece. Tem muitas pessoas que estão aqui na igreja, tem muitas pessoas que estão no ministério por causa dos vínculos que elas têm uns com os outros. É ou não é verdade? Tanto é que se um dia uma dessas pessoas que tem vínculo ou que ela tem vínculo virar a cara, aí acabou o sentido dela estar ali, na igreja, no ministério. Vocês estão entendendo? Porque muitos de nós estamos presos em pessoas. De fato, se um dia acontecesse de eu abandonar o barco aqui, claro que nada justifica abandonar o barco, né? Mas você pode ter certeza que muitos aqui se frustrariam, se decepcionariam com o evangelho. Você pode ter certeza que um dia o Marlon chegar aqui e falar: chega pra mim, acabou, não dá mais. Frustraria muitos. Mas isso só mostraria uma coisa: que não estão aqui por causa de uma aliança com o Senhor. Estão presos. Entenda o que eu quero dizer aqui. Estão presos a um vínculo com pessoas. Você está me entendendo? Você pode me entender? E uma pessoa que tem aliança, gente, uma pessoa que tem aliança é o seguinte: pode vir um furacão aqui, um vendaval. Sabe o que vai acontecer? Vai espanar aqui 70%, 80%. E essa minoria que ficar é os que na prática têm uma aliança com o Senhor e com a igreja. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Vocês estão prontos para a gente apertar um pouco mais os parafusos aqui? Um pouco mais do que a gente está apertando? Não vão ficar chateadinhos se eu pegar alguns de vocês e começar a prensar na parede? Porque cobrar eu não vou mais. Mas eu vou começar a falar uma coisa que eu confesso que eu parei de falar há muito tempo. Por cansaço mesmo. Como eu já cheguei em alguns de vocês, né? Poucos aqui. realmente uma prática que eu confesso que eu abandonei. De chegar e falar coisas do tipo assim, o que, que você quer da vida, meu filho? Entendeu? Sabe dar um safanão para acordar? Porque muitos de nós, o prazer, a paixão foi esfriando e nós temos muito mais facilidade de estar num jogo até sei lá que hora que acaba esse jogo de vocês no sábado, né? Mas não temos o mesmo prazer e disposição para estar nos ensaios, para estar nas ministrações, para estar nos cultos. E nisso eu falo uma outra coisa. Prazer para mim é quando eu vejo o camarada aqui na reunião de oração. Isso para mim é quem tem prazer pelo ministério, mais do que compromisso. Porque reunião de oração só vem quem quer. Só vem quem quer em reunião de oração. Reunião de oração ninguém vem obrigado. Alguém que já obrigou vocês? Nós já falamos. Pessoa do ministério de louvor tem que estar na reunião de oração. Mas nem assim. Mas nós não obrigamos. Se você não quiser, você não vem. Então, problema seu. Nós temos uma reunião toda quarta-feira aqui, onde a palavra de Deus é falada aqui. Nós somos ministrados pela palavra. E, aliás, tem sido cultos muito abençoados. Mas vem quem quer. Infelizmente, alguns de nós aqui, ó, se tirasse o pirulito da mão, sabe o que é o pirulito? O microfone, o violão, o teclado, a bateria. Não tem vínculo nenhum mais. Porque o vínculo dele está o posto dele, o ofício. Vocês estão me entendendo? Prazer. O Senhor falou muito sério isso comigo. Para eu manter o prazer, a paixão, a chama acesa, eu preciso me disciplinar no espírito. Diga assim comigo. Para manter a paixão acesa, diga, para manter a chama acesa, eu preciso me disciplinar no espírito. Porque se eu não fizer isso, você sabe o que vai acontecer? O que aconteceu comigo já. Você vai relaxando na oração, vai relaxando na palavra, e aí as coisas do ministério, do cotidiano, começam a atingir você. Quantos estão me entendendo? As coisas começam realmente a atingir você. Eu falei aqui alguns dias, mas não na ministração, acho que no culto mesmo, sobre baixar a guarda, né? Quando você relaxa na oração e na palavra, o que acontece? Você está pegando a espada do Espírito, que é a... É o que, gente? A espada do Espírito? A palavra. E o escudo é o que? É a fé. A fé vem por onde? Pela palavra. Então, quando eu relaxo nisso aqui, ó, eu vou fazendo isso aqui. Tô cansando o braço. Satanás vai olhar e falar assim, não, deixa eu esperar ele montar a guarda de novo para eu mandar os dardos inflamados, né? Ele faz isso? Deixa eu esperar ele aprumar de novo, como diz no Goiás, né? Firmar o golpe, aí eu mando os dardos inflamados. É assim que ele faz? Na realidade, Satanás faz o contrário. Ele bombardeia a gente com esse tipo de situação para você cansar mesmo. E aí, quando você abaixou a guarda, ele não precisa nem fazer muita coisa. Ele só manda um. Aí cada um aqui cai, né? Como a palavra diz, seduzido pela sua própria cobiça. Aí alguns voltam para pornografia, outros voltam para a prática da mentira. Vocês estão entendendo? Outros voltam a ser infiéis a Deus. Infiéis, né, com o ministério. E assim por diante. Cada um dentro das suas. Começa a soltar a língua de novo, falar mal das pessoas. Blasfemar, difamar. E aí vai se manifestando as obras da carne de novo, né? Ira. Cobiça. Vocês estão me entendendo? É muito importante que você seja disciplinado no espírito. Eu vou falar aqui pelos músicos, mas eu creio que isso é a mesma coisa, acontece a mesma coisa na dança. Com certeza você está aqui, né, no ministério porque você ama tocar, cantar ou dançar. Certo ou não? todo mundo está aqui porque tem prazer nisso. Claro que não é o nosso objetivo maior, né? Não é o motivo maior. O motivo maior a gente sabe que é o chamado, né? Mas, com certeza, junto com o chamado, né, você tem um prazer em pegar o seu instrumento. Eu amo pegar o violão. Eu entro ali no escritório, eu entro lá no meu quarto, eu sento ali no piano e fico adorando o Senhor com o meu instrumento. Eu tenho prazer nisso. Só que aí tem um momento que você vai fazer uma coisa chamada aula, né? E esse momento a gente percebe que nem sempre é tão prazeroso. É ou não é? Porque ao mesmo tempo você tem o prazer de estar ali, mas, por exemplo, você estudar algumas noções teóricas e técnicas é muito difícil. Você chega a ficar, não sei vocês, né? Vou falar por mim aqui. Você chega a ficar nervoso. Eu estudava muito pelo método de um tecladista chama Wilson Curia. Não sei quantos já ouviram falar. É um tecladista muito... O cara é muito monstro, né? E é considerado por muitos o melhor no Brasil, né? O cara é muito monstro. E aí eu via as técnicas que ele utilizava, tentava estudar aquilo. Tentava ser um pouquinho autodidata, mas eu lembro de vezes de eu pegar e apelar, sabe? Desligar, tacar a fita no chão. Não quero mais saber desse negócio. Porque ficava nervoso, porque você não consegue fazer o negócio. Porque era uma técnica muito difícil do cara. O guitarrista fica lá, né? Os guitarristas acho que passam por isso, né, Wesley? Você tentando executar uma técnica do cara, meio chega a hora que você dá vontade de você pegar e mandar a guitarra longe. Você não está tendo prazer naquele momento, você está tendo o contrário, né? Só que tem uma coisa acontecendo aí nesse momento que é muito importante. Diga assim comigo: disciplina. Diga todo mundo: disciplina. E o legal da disciplina é que você vai se habituar a executar aquilo, seja aquele passo, aquela técnica, né? Aquela linha melódica, harmônica, um riff na bateria lá, né? Uma levada, um groove. Quando você passou do ponto, né? Agora eu consigo executar isso com leveza, né? Com facilidade. Aí não tem prazer no negócio? Aí a melhor hora, a hora mais gostosa, eu vou falar aqui como músico, né? É a hora que tem na música aquela oportunidade perfeita para você pôr, né? Tem uns músicos mal educados que quer pôr na música inteira em todas as músicas, né? Mas o músico consciente, né, maduro, ele é assim. Existe um momento que ele encaixa aquilo, fica perfeito na música, né? Seja uma virada que ele aprendeu, né? Um campo harmônico. Eu gosto muito de campo harmônico, particularmente. Eu gosto de reharmonizar as músicas, eu acho muito legal isso. Dá um prazer, não dá? Uma satisfação. Você fazer uma divisão de vozes diferente, né? Por exemplo, a gente não tem muito esse costume aqui. Eu gosto muito de colocar a nona, né, na uma extensão vocal, mas para isso a gente precisaria de uns 4 vocalistas, né? Para fazerem um acorde e mais um para fazer a extensão harmônica. É uma trabalheira para você chegar nesse ponto, mas quando você chega, dá um prazer de você ouvir, né? Um vocal. A gente chega lá, né? Se Deus quiser, a gente chega nesse ponto. Mas até esse ponto, existe uma coisa antes, que vem antes, que se chama... Fala aí pro seu irmão. Tem que ter disciplina, irmão. E a mesma coisa acontece no ministério. Para você ter um ministério com prazer... Vocês estão me entendendo? Você precisa se disciplinar no espírito. Porque não é o meu pirulito que vai me segurar. Falei pra mim, não é o meu pirulito que vai me segurar. Falei, pergunta pro seu irmão, se o líder tirar o pirulito da mão, o que você faz? Aí acabou o chamado? Não me dão a oportunidade de exercer o meu chamado na igreja, né? Ué, eu não sabia que precisava de um microfone pra exercer o chamado? Para exercer essa disciplina no espírito, você vai precisar deixar os prazeres da carne um pouquinho. Fala pro seu irmão aí. Menos Facebook. Menos videogame. Menos filme. O que mais? O que mais, gente? Menos smartphone. Aí é aquela, entra no que a gente faz por obrigação, né, Dri? Não tem jeito. Aí não dá nem pra dizer que é um prazer, né? A Raquel ainda fala assim, eu gosto de passar roupa, né? Mas não é um prazer. Ela só gosta, igual eu gosto de lavar a louça. A minha louça, tá, gente? Não fica me chamando pra ir na sua casa, que eu não vou lavar a sua louça, não. Se você me chamar pra ir na sua casa, eu vou comer lá, né? Se você vier na minha casa, eu não vou te pôr pra lavar a louça, eu vou te pôr pra comer, né? Sejamos justos, né? Mas eu gosto de lavar a louça. Cada um gosta de uma coisa, né? Agora, o resto é obrigação, né? Tem alguém que gosta de fazer comida aqui? Eu conheço um. Olha, tem mais gente que gosta de fazer comida? Sério, Cássia? Rapaz, hein? Que achado, meu. Cássia, ó, deixa eu te dar uma dica aqui, muito importante. Não deixe seu Facebook aberto em hipótese nenhuma, a partir de hoje. Não deixe o seu Facebook aberto, tá? Toma cuidado. Essa é a primeira coisa, né? Foi o Joseph ontem? Aí sim, mano. É os hackers da igreja. Mas amém, gente. Vamos finalizar aqui. Vocês entenderam isso aqui que eu falei sobre a disciplina no espírito? Amém, gente? Glória a Deus. Se disciplinando no espírito, você vai manter essa linha de prazer do ministério. Claro que em alguns momentos, como eu falei, vai baixar mesmo. Vai ter os seus acessos de ira, né? De tristeza. Os pensamentos vêm. Os sentimentos vêm. Mas é impressionante como ter uma vida com Deus segura a gente firme. É impressionante. Não é o filme que eu assisti que falou, tocou no meu coração. Não é a música que eu ouvi. Hoje está tão barato esse negócio de vida com Deus que eu acho que tem gente que deve achar que é você pôr um louvor em casa lá e ficar cantando junto, né? Ah, eu tenho lá meu tempo de oração. Ligo na Rádio Vida e fico cantando em casa lá. Isso não é vida com Deus, meu querido. Vida com Deus é diálogo. É falar com Deus e ouvir, principalmente. Lá dentro do seu quarto. Tempo a sós com Deus. Diga assim comigo. Vida com Deus é tempo a sós com Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E por último, nós falamos de amor, né? Na ministração passada. Aliança. Prazer. E por último, comunicação. Comunicação envolve tanta coisa, a gente falar isso para um casal, né? Comunicação quer dizer muita coisa. Um casal que se comunica bem é aquele casal que chega num ponto em que não precisa nem ficar discutindo tanto, né? Porque um já sabe, pelo olhar, pela atitude, né? Você já sabe quando você falou o que não devia, quando você fez o que não devia. Geralmente o homem é muito cabeção nessa área. Porque a mulher faz com o olho, faz com a cabeça, faz com a atitude inteira. Algumas chegam a falar, algumas chegam a gritar e o homem parece que não entende, né? Tem uns homens que às vezes precisa, né, levar uns... Como é que chama aquele negócio que dá de presente sempre em chá de cozinha e ninguém nunca usa? Rolo de macarrão. Né? Tem homem que precisa daquilo. É um bom presente de chá de cozinha. Nunca vi alguém usar isso em casa. Né? Alguém já usou aqui? Você já usou esse negócio, cara? Já usou, Wesley? Mano! Aí sim. É pra essas coisas, né? Mas... Assim, né? Você vê aqui que a minoria gosta de cozinhar, né? Foi exatamente os mesmos que falam que usa, né? A maioria não usa, né, gente? Mas aí, esposas, é um bom momento quando seu marido não estiver te ouvindo, você deu todos os sinais, né? E não funcionou. Diga assim comigo, a comunicação é fundamental para o desenvolvimento sadio de uma vida familiar. Fala para o seu irmão aí, a comunicação é um aspecto fundamental para o desenvolvimento sadio de uma vida familiar. Tem uma pesquisa, que já tem um bom tempo ela, agora eu não lembro a porcentagem exata, mas era a grande maioria dos empregados, né, a maior dificuldade deles, olha que interessante, não é nem o salário, é porque eles não sabiam exatamente o que fazer. Já tem um bom tempo essa pesquisa. E é incrível que uma pessoa empregada, claro que todo mundo, né, quer ganhar mais. Mas, no geral, uma coisa que uma pessoa empregada fica assim, insatisfeito, isso é muito ruim mesmo, né? É quando não tem comunicação direito e você... O cara cobra uma coisa de você que ele não falou, que ele não pediu. É horrível isso, né? Talvez, né, como a pesquisa mostrou, que a maioria... E dentro do casamento acontece a mesma coisa. Às vezes a esposa... Eu brinquei aqui, né? Desse negócio dos sinais. Mas às vezes a esposa não fala pro marido. Porque é muito natural da mulher achar que o homem tem que entender o cérebro maravilhoso dela, né? O pastor Cláudio Duarte fala que a cabeça do homem é uma caixinha, assim, de cada coisa, né? Então tem a caixinha do futebol, aquela caixinha tá aberta. Se você falar qualquer outro assunto, se você pedir qualquer coisa, se você fizer qualquer coisa, aquela caixinha tá aberta. Então não vai acontecer nada, não vai funcionar nada, você não vai ser ouvida. Porque a caixinha do futebol tá aberta, né? A mulher, ela já tem a capacidade de falar de 200 assuntos ao mesmo tempo, de estar falando com você e prestar atenção no que o outro está conversando do lado. Porque, né, diz o pastor Cláudio, que a cabeça da mulher é um monte de fio desencapado, encurto, encostando um no outro, emaranhado na cabeça dela. Não sei quantos já viram esse exemplo, né? E o homem é uma caixinha. Não, vamos falar de filhos agora, né? Então vamos, né? Se você mudar de assunto, já para ele, já ele já começa a vaguear, já perde a... Hã? Não, cara. Você vai casar, Wesley. Você chega lá. Homem, todos os homens. Claro que tem alguns que são melhores na comunicação do que outros, mas no geral, gente, todos os homens é uma caixinha. Homem é muito simples de lidar, né? Se você não encher o saco dele, deixar ele quieto, principalmente na hora do futebol, vai ser uma bênção, entendeu? Você vai ter um marido abençoado, né? Mas assim, eu tô dando um exemplo aqui, mas é porque o homem é mais simples de lidar. É ou não é verdade? A mulher é mais complicada mesmo. Porque a mulher é mais complexa. A mulher, às vezes, ela requer coisas do homem que ela nem falou. Por quê? Porque vocês não querem que a gente perceba, não é assim? Mas ele não se toca que eu quero isso, né? E para a mulher é terrível ter que falar. Você não vai trazer uma flor, um chocolate, né? Ela quer que o homem tenha esse simancol. Então, as mulheres, fala para os homens aí, tenha simancol, meu filho. Amém? Por isso que eu falei nas últimas ministrações aqui que é uma arte. Realmente é uma arte. A gente fica os dois. Eu falei do homem, que o homem é mais... Não é porque o homem é mais simples que não, o homem está certo e a mulher é errada. Não falei nesse sentido. Mas é porque às vezes para o homem, a mulher falou sim é sim, falou não é não. Mas a mulher, ela fala sim querendo dizer não. Ela fala não querendo dizer sim. Ela fala talvez querendo dizer não. A mulher é diferente. E é por isso que a gente gosta tanto. O pastor Cláudio Duarte fala assim, você quer deixar um monte de homem feliz? Põe na frente da televisão lá, assistindo um noticiário ou futebol. Todo mundo se entende perfeitamente, né? Você fica ali numa boa. Ou no caso do pessoal aí que gosta do videogame, né? Todo mundo se entende. Mas a mulher, ela quer ter mais diálogo, mais conversa. E é uma arte o homem interpretar isso, o que ela quer, né? O que ela tá falando, o que ela quer dizer e vice-versa. É claro, gente, que muda, né? Tem homens que são mais... um pouquinho mais complicado, né? Tem mulher que é mais prática, mas no geral é assim. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a gente aprender a se comunicar. Diga assim comigo, a gente precisa aprender a se comunicar. Eu estou usando o exemplo do casamento porque talvez seja um exemplo clássico, né? Mas é o que a gente precisa ter aqui, porque a gente precisa entender que nós somos uma família. E eu não vou ficar assim, né? Seria chovendo molhado eu ficar repetindo essas coisas, né? Mas a comunicação, gente, é mais do que pedir, do que avisar. A comunicação, você precisa entender o que o seu líder quer, o que o seu pastor quer. Qual é a visão que Deus colocou no coração dele? Onde ele quer chegar? Vocês estão aqui, certo? E vocês têm o pessoal da dança, tem líder de dança, né? Vocês estão aqui, o pessoal que ministra na rede de jovens. Vocês têm alguém que lidera vocês na rede de jovens. E você já procurou saber o que ele tem em mente, onde ele quer chegar? Por que eu insisto tanto em ministrar aqui todo domingo? Já parou para pensar nisso? Onde eu quero chegar com isso? Porque esse aqui é o meu reinadinho e eu gosto de ficar falando aqui sem fim toda semana. Eu quero chegar em algum lugar. Eu tenho o desejo de chegar em algum lugar. E para mim, enquanto eu não atingir isso, eu não me dou por satisfeito. Você entende o que eu tô dizendo? Deus colocou algo no meu coração. E um exemplo clássico na Bíblia de falta de comunicação é exatamente a primeira situação na Bíblia, que é com Adão e Eva, né? Você vê ali a serpente, não sei se você notou, mas se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai perceber que a serpente distorce a instrução que Deus deu. Você já notou isso? Ela distorce o que Deus ordenou. E aí, o que acontece com Eva? Ela balança. Porque se Eva... Se agora, claro, gente, eu estou aqui só supondo, né? De fato, a serpente distorceu. Mas pode ser que o que Deus falou teve alguma falha na comunicação. Como que funciona a comunicação? Tem alguém que transmite, é o transmissor e o receptor. Fala assim comigo, na comunicação tem o transmissor e o receptor. É por isso que a primeira coisa quando a gente vai falar com casais, a primeira coisa, quando o negócio está quente, a gente fala assim, para, diálogo básico, aula de diálogo básico. Um fala, o burro abaixa, não, o outro escuta, né? Tem hora que dá vontade de falar umas dessas, né? Fica quieto, cala a boca, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade em ouvir. Mas fala aí pro seu irmão, é por isso que Deus te deu uma boca e duas orelhas, irmão. Fala pra ele o porquê. Você tem certeza que vocês vão saber completar a frase? Por que Deus deu duas orelhas e uma boca? Pra quê, gente? Todo mundo, me ajuda aí. Fala pro Taylor e pro Juninho lá atrás. Pra quê que Deus deu duas orelhas pra vocês? É isso aí. Obrigado, Mar. Amém, gente? Precisamos aprender a ouvir. E talvez, agora eu estou falando mesmo supondo, talvez houve uma falha aí, porque a transmissão de Deus foi perfeita. Mas e a recepção de Eva, né? Sabe quando você fala um negócio pro seu filho? Eu vivo muito isso com a Melissa hoje. Tenho certeza aqui que o Neto e a Dani, que está nessa uma fase próxima, né? Com o João um pouquinho mais velho que a Melissa. Você fala uma coisa, né? Mas não foi isso que eu falei. Ontem a Melissa pegou lá uns brinquedinhos miudinhos e a gente tá batendo muito nessa tecla com ela, né? De não brincar com miudeza perto da Débora, porque a Débora põe tudo na boca. E, gente, é o que mais acontece. Chega lá na sala, tem coroinha da Barbie desse tamanho, né? Tem, sei o que, sapatinho da Barbie. E as pecinhas da Polly, que é tudo... É um transtorno de vestir as roupas daquelas meninas lá. Eu sou, se vocês precisarem, eu sou... especialista em trocar poli de roupa, né? Pegar as poli lá, tirar um vestidinho de uma, pôr na outra. É uma arte, cara. Você pode estragar o vestido se você não souber colocar direito, né? Tem toda uma técnica para fazer isso. Aí eu chego na sala. Por quê? Eu falei, mas só que aí eu tô lidando com uma criança de 6 anos. Eu tenho que aprender a comunicar de um jeito. E a gente pena, né, como pais nisso daí. Você fala assim, Melissa, vai pro banho. Ela está lá assistindo um desenho. Nem ouviu o que você falou. Melissa, vai pro banho. Quando você gritar na quarta, quinta vez, né? Às vezes, quando ela está assistindo, é uns 3, 4 Melissa. Melissa, Melissa, Melissa, Melissa. E aí você vai tendo que usar de outros meios para tirar um pouco o desenho, para ficar mais ligado nas coisas, enfim. A gente precisa aprender a transmitir, a gente precisa aprender a receber. Diga comigo. Eu preciso aprender a transmitir. E eu preciso aprender a receber. Amém, gente? Isso não é só no casamento. Viva isso dentro do ministério. Vocês que são líderes, tem que ficar claro as instruções de vocês. O que você falar tem que ficar claro para as pessoas. O que mais acontece no ministério é aquele negócio que é igual acontece aqui na igreja, né? Acabou o culto, já metade está descendo. Pera aí um minutinho, deixa eu dar um aviso rapidinho aqui, né? E aí, qual que é o resultado disso, né? A gente teve um seminário de adoração agora na sexta, que veio menos da metade da igreja. porque a comunicação foi péssima. É isso que acontece quando uma comunicação não é bem passada. Agora, se a gente chegasse aqui no domingo anterior, vai ter uma pastora tal, falar do currículo dela, né? Porque infelizmente isso é importante para as pessoas, né? Se colocar o Zé qualquer aqui, as pessoas não vêm, isso é um fato, né? Mas a pastora tem experiência nessa área, ministrou, fez tal curso, é formada, né? Já foi para tal e tal lugar, ela estará aqui ministrando sobre adoração. Aí você teria um grupo bem maior aqui, porque as pessoas teriam recebido a informação. Mas nós precisamos aprender a fazer isso no ministério, gente. Tem gente que até hoje, ainda dá um pelé, dá uns perdidos e pensa que vai ficar por isso mesmo. Simplesmente o fato de comunicar, né? Sexta-feira, por exemplo, faltou várias pessoas do louvor, né? A única pessoa que me ligou foi o Dino, da Joyce. Ó, estamos numa situação aqui acho que é o Henrique, né? Que estava com dor no ouvido, né? Era o Henrique. A gente vai ter que segurar aqui com ele, nós estamos bem. Uma pessoa me ligou. Mas quantos integrantes? Eu já falei aqui para vocês, né? Somando tudo aqui, teatro, dança, né? Música, áudio, vídeo, nós temos aqui umas 40 pessoas. Talvez acho que era a quantidade de gente que tinha ontem, né? Porque vieram vários irmãos da igreja. Mas um exemplo clássico de falta de comunicação. Então, liderados, vamos falar para os liderados aí? Alguém fala para o Guilo, alguém fala para o Marlon, para o Neto, para o Charles. Fala para eles aí. Aprenda a se comunicar melhor, meu filho. Agora nós, líderes, a gente fala para a turma aí. Aprenda a se comunicar melhor, meu filho. Valzinho, Reginho, Felipe, Parça, Samara, Juninho, Taylor. Aprenda a se comunicar. Amém? Comunicação tem que ser clara. Quando Jesus viu lá os discípulos no barco, de quem que é a Bíblia mesmo? Charles? Quando Jesus viu os discípulos, primeira coisa que ele falou, vocês lembram disso? Qual que foi a primeira coisa quando Jesus viu os discípulos? O que que ele falou? Vem e segue-me. Ficou claro para eles o que tinha que fazer ou não? Agora, mais do que isso, falar vem e segue-me implica em ser um exemplo. Então, líderes, olha, quantas vezes nós já tivemos aqui, ó, eu vi isso acontecer muito no sábado, eu fazia curso, hoje, graças a Deus, não tem acontecido. Mas quantas vezes aconteceu do pessoal desmarcar ensaio? Gente, ensaio é uma coisa que não se desmarca. Eu ainda, como a semana passada a gente fez, e eu só fiz isso porque tinha reunião mais cedo na igreja. Aí eu ia atropelar o domingo de vocês, né? Você sair daqui quase meio-dia e ter que chegar às 6 e apertar muito o domingo. Mas todos sabem aqui que eu não desmarco ensaio em hipótese nenhuma. Ensaio não se desmarca. Fala aí pro seu irmão, ensaio não se desmarca. Mas só como exemplo, quantas vezes eu cheguei aqui, eu fazia um curso uma época em São Paulo, chegava aqui por volta das 4 horas. Pouco antes, né? Umas 3:30. E o ensaio era às 4, né? E às vezes eu chegava aqui e tava uns dois gatos pingados aqui. E aí eu abria para eles normal, fazia as minhas coisas e tal. E aí eu ligava, ia passando o tempo, eu ligava e tal. Não vai ter ensaio hoje, desmarcaram. Quer dizer, desmarcou, mas não comunicou todo mundo, né? E é justamente por isso que não se desmarca ensaio. Porque sempre vem pessoas que não estão vindo e começam a vir. Hoje, por exemplo, tá praticamente todo o grupo aqui. Acho que só o Wesley que não tava vindo, né? Que veio hoje, e o Adalba que veio falar comigo aqui, né? Mas, por exemplo, se eu desmarcasse, o que ia acontecer? O Wesley, que não estava vindo, ia chegar aqui, não ia ter ninguém. O Adalba ia chegar aqui, não ia ter ninguém, porque isso é falta de comunicação. Se for para comunicar, por uma emergência, não vai ter, não tem jeito, tem que comunicar todo mundo. E é por isso que várias vezes eu já cheguei para os líderes, gente, ajuda a comunicar isso. E o que acontecia depois? Alguém chegava em mim, mas eu não estava sabendo. Porque vocês precisam me ajudar a passar essa comunicação para frente. Se eu falar para vocês, nós vamos fazer um mutirão, vamos fazer não sei o que aqui tal dia, isso precisa ser passado para frente. Senão não funciona. Para que ter uma equipe se eu vou chegar aqui e fazer as coisas sozinho? Vocês estão me entendendo? Então diga assim comigo, comunicação. Amém? Diga para o seu irmão, aprenda a falar e aprenda a entender a mensagem. Diga assim para o seu irmão, resumindo, põe a mão na cabeça dele e fala assim: show burrice. Amém? Vamos extirpar toda a burrice do nosso meio. Amém, gente? Em nome de Jesus, vamos entender o que está sendo falado aqui. Eu estou falando isso aqui, gente, é telhado de vidro, tá? Eu erro nisso também. Isso é uma mensagem para todos nós. Glória a Deus.